Então seja bem-vindo, Tradição com Nutrição, sempre aos sábados, também a meio da semana, em repetição. Sabemos aqui com a nutricionista Rita Moraes como comer saudável, de assuntos pertinentes que nos vão trazendo aqui até à Boa Nova. Rita, obrigado por estar connosco mais uma vez. Hoje, muito especial, também virado para uma doença que é especial. Muitos ainda não conhecem, alguns já ouviram falar e começam-se a fazer agora alguns workshops sobre este tipo de doença. Olá a todos, obrigada mais uma vez. Pois é, este tema, que é a doença celíaca, acaba por surgir no seguimento de um mês que está a ser dedicado aos celíacos e à doença celíaca. E daí também terem surgido os dois workshops que foram realizados na Biblioteca Municipal, que o município de Oliveira acabou por abraçar em conjunto também com a biblioteca e comigo, e trazermos este tema tanto aos restaurantes como à comunidade. Com essa particularidade, ou seja, meter a restauração, e neste caso os restaurantes, também a ficar a saber um pouco daquilo que podem servir às suas mesas. É fundamental. Veja, estamos a falar de uma doença que o tratamento passa pela alimentação, por uma dieta isenta de glúten. Bom, nós sabemos que toda a gente gosta de comer fora. E se o único tratamento desta doença passa pela alimentação, faz todo o sentido as pessoas dos restaurantes, os seus responsáveis e cozinheiros, perceberem como são importantes neste processo e como são importantes em dar e serem capazes de dar uma alimentação segura a um celíaco. É uma doença, como eu disse há pouco, que já se começa a falar com alguma frequência. Afinal, o que é esta doença, ser celíaco? O que é isto? O que é que tem a ver com isto? Que ocorre em pessoas com alguma predisposição genética, onde o único tratamento existente até ao dia de hoje passa por uma alimentação isenta de glúten. É uma doença que, pelo que parece, e também por aquilo que vou lendo, poderá ser considerada uma doença rara. Nem pensar. Tudo leva a crer que já era conhecida há pelo menos 1800 anos. Se agora se fala mais desta doença, é porque realmente existem meios seguros para se fazer o seu diagnóstico e também porque se conhecem melhor as causas e também as implicações da doença. Ao contrário do que há pouco dissemos, portanto, também não é, já se fala, mas não é uma coisa de agora. Agora é que dá mais nas vistas, agora é que nestes, até mais fala-se mais, até porque enfim, a medicina também tem alguma evolução, tem uma grande evolução e, portanto, agora isto descobre-se com mais facilidade e as pessoas encaram isto com outra facilidade. Sim, sem dúvida. E como disse muito bem, tudo está a evoluir, o conhecimento científico também, começamos a estar mais aptos a perceber que é uma doença com uma prevalência ainda bastante considerável, não é, pelo que muita gente pensa, não é uma doença rara, e ainda na Europa a prevalência é de 1 a 3 pessoas por cada 100 pessoas. É uma doença que, para saber que tem algum tipo de exame, tem que se fazer, o que é que tem que fazer? Bom, o diagnóstico desta doença, quando já ocorreu essa suspeita, é feito primeiro por umas análises específicas aos anticorpos dessa pessoa e tem obrigatoriamente que passar por uma biópsia. Porque existem outras doenças que se podem confundir com esta, então apenas a biópsia ao intestino delgado permite distinguir exatamente esta doença. Mas são feitas também análises? São feitas análises específicas aos anticorpos, são anticorpos específicos para a doença. E ainda lhe digo que o diagnóstico da doença celíaca assenta em 3 passos. Portanto, primeiro temos sinais e sintomas, que acabam por ser sugestivos e que também irei falar neles, análises sanguíneas e depois a biópsia ao intestino delgado. As análises que são utilizadas aos anticorpos passam pela antigliadina, anti-transglutaminase. E deixe-me dizer também que esta análise a este anticorpo atualmente já é comparticipado pelo Sistema Nacional de Saúde, porque são análises extremamente caras e acabamos por ter aqui uma facilidade e mais um meio que nos vem ajudar a aumentar os diagnósticos. E temos ainda o anticorpo anti-endomísio. Isto é para os médicos que nos estão a ouvir. Sim, porque essa é a tal parte que nos interessa muito. Interessa saber o resultado, se está bom ou se está mal. Exato. Estamos a falar da doença celíaca, assim é que é. Perguntava-se quais são os sinais de alerta, os sintomas, para suspeitar que se tem esta doença. Deixe-me dizer que há alguns anos aquilo que acontecia era termos crianças ou bebés que não cresciam, que tinham diarreias, tinham uma distensão abdominal, portanto tinham uma barriga grande, e com isto tínhamos um diagnóstico de doença celíaca. Atualmente sabe-se que mudou totalmente e daí também estarmos aqui a chamar a atenção às pessoas, porque esta doença não escolhe idades, pode surgir em crianças, em adultos ou idosos. Os sintomas em crianças, e falo de sintomas gastrointestinais, são diversos. Desde a criança não crescer, a perder peso, aquelas curvas que o médico analisa de crescimento do peso, da altura. Portanto, vermos que não está a haver uma evolução, existirem vómitos, diarreia, dores de barriga muito frequentes e realmente dolorosas, haver um enfraquecimento muscular, portanto, até vermos que aquela criança está com alguma flacidez, sofrer bastante da barriga, estar irritada e com sintomas notórios de infelicidade. Nos adultos, também com sintomas gastrointestinais, podemos ter a diarreia, a perda de peso, anemia, distensão abdominal, cansaço e indisposição. Mas também temos, seja em adultos, seja em crianças, sintomas que não são gastrointestinais, como anemia ou deficiência de ferro, dermatite herpetiforme, que é uma expressão cutânea da doença celíaca. Temos deficiência de ácido fólico, isto é uma vitamina que acaba por vir na análise que o médico pede, redução na densidade óssea. Temos hoje casos de jovens que por uma queda fazem uma fratura, podem ter osteoporose e vamos a ver, afinal é derivada à doença celíaca. E infertilidade não explicada. Portanto, em jovens, podemos ter apenas este aspecto, não precisamos de ter o pé celíaco todo, basta um para haver essa suspeita. Neste caso, terá que ser feito ou deve ser feito o primeiro diagnóstico e depois iniciar uma dieta ou pode-se, como é que se deve fazer? Pois, ainda bem que fala nisso, porque nunca se pode iniciar a dieta sem a confirmação do diagnóstico. Da mesma maneira que não se pode sequer iniciar a dieta sem antes de ter feito a biópsia. Portanto, a dieta isenta de glúten só deve ser iniciada após o indivíduo ter realizado as análises e a biópsia, e com a sua confirmação. Caso contrário, podemos estar a influenciar os resultados dos exames e não vamos obter um resultado conclusivo. Sempre primeiro o diagnóstico. Sempre primeiro o diagnóstico, sempre mesmo. E neste caso, e por estamos a falar, enfim, de uma doença que pode afetar uma família. Exatamente, porque os fatores genéticos que condicionam a ocorrência da doença levam a que cerca de 15% dos familiares diretos de um celíaco possam também ter a doença celíaca. Isto quer dizer que numa família podem existir vários casos, embora por vezes com sintomas de intensidade diferente. Quem nos está a ouvir certamente fará a pergunta, se pode acontecer alguns casos na família, isto pode ser hereditário? Sim, porque os fatores genéticos já referidos acabam por criar uma predisposição, portanto um bom ambiente para o aparecimento da doença. A sua expressão plena depende, contudo, de outros fatores imunológicos, por exemplo, infecções ou então fatores ambientais, como introdução precoce ou tardia do glúten na alimentação, na amamentação, etc. Pode ser confundido com o tipo de doença, por exemplo, com uma alergia, nestes casos? Bom, a doença celíaca não é o mesmo que uma alergia. Estamos a falar de uma doença que é considerada uma intolerância ao glúten. É uma doença autoimune, o que significa que o organismo produz anticorpos, e deixem-me dizer que os anticorpos são as defesas que cada um de nós tem. Portanto, quando somos atacados com um vírus ou com uma bactéria, todos os organismos têm defesas para atacar. E aqui acontece o mesmo, portanto, o nosso organismo produz anticorpos. Só que estes anticorpos vão atacar os nossos próprios tecidos. Nos celíacos, este ataque é provocado pela ingestão de glúten, que é uma proteína presente nos cereais, trigo, centeio, cevada e aveia. Uma pergunta de curioso, certamente. Uma pessoa que seja celíaca será sempre? Sempre. Até ao dia de hoje, vai ser sempre celíaca. Hoje não é, enfim, não é problema tão grande, ou pelo menos não se entende como problema tão grande, até porque, como disse, há hoje já alimentação para este tipo de doente, há um acompanhamento muito maior e, portanto, os doentes hoje fazem uma vida normal nesse aspecto. Normalíssima. E daí as próximas rubricas virem nesse seguimento. Vamos trazer a mãe de uma adolescente celíaca, que é a Maria, e vamos trazer a própria adolescente, que é a Catarina, que nos vão dar os seus testemunhos, vão nos dizer como é lidar com uma adolescente celíaca e como é ser adolescente e ter doença celíaca. Portanto, não é nada do outro mundo, é uma doença que hoje já se começa a falar com alguma assiduidade, já se começam a fazer workshops e, enfim, reuniões e dar alguma formação aos próprios profissionais sobre este tipo de doença e, portanto, é uma doença com a qual as pessoas vivem normalmente, naturalmente com os cuidados como qualquer outra doença tem que ter, claro. E que também nós não quisemos deixar passar. Rita, disse muito bem, nas próximas rubricas são muito especiais, temos alguém que nos fala, enfim, na primeira pessoa, não é? Sobre isto, o que poderá, para quem nos ouve, alguns que têm, enfim, algumas dúvidas e algumas incertezas sobre o que é isto, poderem ficar, enfim, muito mais descansados, saberem um pouco mais do que é esta doença. Sim, quem sabe até se reverem na mesma situação. Precisamente. Vamos voltar então para a semana com mais uma rubrica sobre este tema, doença celíaca. Vai ser assim nas próximas edições, sempre aos sábados e a meio da semana, também esta rubrica Tradição com a Nutrição, da responsabilidade da nutricionista Rita Moraes. Eu agradeço e até à próxima semana. Até à próxima, obrigado, fique bem, até à próxima.